fait pas cause à celle du chat. Lève ta main, fais pas cause à celle du chat. Lève ta main, fais pas cause à celle du chat. Lève ta main, fais pas gros, ça c'est du chant. Pose bilan, j'en pique à banque, de gérer, lève ta main, fais pas gros, ça c'est du chant, et pétard, j'y ai piné, gars. Regarde, on fait ça down, j'y garde du prétend, nous chauds comme la famille, là, y'a ma satisfaction. Pose bilan, j'en pique à banque, de gérer, lève ta main, fais pas gros, ça c'est du chant, et pétard, j'y ai piné, gars. Regarde, on fait ça down, j'y garde du prétend, nous chauds comme la famille, là, y'a ma satisfaction. Bomba, bombo, batin, caixa, sous flow, tromba, drop, escracha, bate o bass, bom, não abaixa, show lombra, entorta, caixa, trap, rap, hip, coco, pobre, louco, que pira, mira, pretinha, de cap, entorta, o corpo, transpira, delira. Esse é o meu habitat, e eu nem tô biruta, tem as drag consta assim. Drink, brinca, drank, troca o som, tá com o meu também. Tô aqui com meus bom, olha só quantas delas tem. Nós respira o rap, depende do set. Crash ou clap, under trap, level black, white ou black. Obo, map, rica, todos vagabundo é fundo do salão. Check, chefe, chefe, equipe, tralha, de outra suta não. Capricha, trago um trago desse pra mim. Faço bem, vários sabor, degusta o som de method man. O tem, shimmy, shimmy, ah. Bootcamp, clique até a noite acaba. Os vilão só fica bom quando geral levanta a mão. Faz bagunça, sai do chão, é festa de rap, negão. Tragadão, pesadão, gingado de pretão. No show com a minha família e a mão satisfação. Os vilão só fica bom quando geral levanta a mão. Faz bagunça, sai do chão, é festa de rap, negão. Tragadão, pesadão, gingado de pretão. No show com a minha família e a mão satisfação. E pra mim, enquanto tem, enquanto vem, tem conta pra pagar. O corre do Vintem, Mary Jane, vem pra me amenizar. Vem com meu vale que eu sei que tá cheia essa party. Partes iguais pro meu clã, pode deixar que o bonde reparte. Compare, nós trinca o baile, difere desses eita aí, ó. Pros vilão fica bom, se geral levanta a mão, que a missão nunca pare. Sou ouvido ao som, pois entendo meu dom. Ouvi meu dom, respiro o som do bom. Pros vilão só fica bom quando geral levanta a mão. Faz bagunça, sai do chão, é festa de rap, negão. Tragadão, pesadão, gingado de pretão. No show com a minha família e a mó satisfação. Pros vilão só fica bom quando geral levanta a mão. Faz bagunça, sai do chão, é festa de rap, negão. Tragadão, pesadão, gingado de pretão. No show com a minha família e a mó satisfação. No show com a minha família e a mó satisfação. Você então que é o tal do Flow MC, que fica aí fazendo essas merdas de trap, tá ligado? Então quer dizer que nós lutou lá nos anos 90 pra você chegar agora e fazer essas paradas aí e falar que é rap ainda. Já pensou se essa sabotagem estivesse vivo, irmão? Qual que seria? Meu irmão, você paga meu estúdio, tio? O que você faz pra mim? Eu falo o que eu quiser na hora que eu quiser, rapaz. Eu sou rap. Se fuder, maluco.